as ruas tão vazias, parecia estar de luto pelo Cristo que morreu. É manhã em Jerusalém e em casa de Maria se podia ouvir o pranto da mãe que seu filho perdeu. É manhã em Jerusalém e uma mulher a perguntar: aonde está o meu Senhor? Aonde está? É manhã em Jerusalém. Pilatos se arrependia de ter condenado um homem que nenhum erro cometeu. É manhã em Jerusalém. Esse mal não entendia o que aconteceu ao mestre com quem tanto aprendeu. É manhã em Jerusalém. Eis que o céu explode em luz e canta aos anjos que Jesus ressuscitou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternos, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. Se cumpre a profecia, o império da morte foi vencido por um rei. É manhã em Jerusalém, eis que o sol festeja o dia, que a natureza inteira celebre o início do viver. É manhã em Jerusalém. E o inferno entendeu que o rei da vida jamais poderá morrer. É manhã em Jerusalém, a pedra removida é uma leve testemunha da grande ressurreição. É manhã em Jerusalém, como nenhum outro dia, amanhã mais importante de toda a criação. É manhã em Jerusalém, e um anjo a profetizar, da mesma forma que subiu, ele voltará. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternos, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. A estrela da manhã está de novo no céu. A estrela da manhã está de novo no céu.